Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor daquele repertório, o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E é para isso que eu convido você agora, nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo a boa música e, com certeza, relembrando bons momentos que essas canções, que essas músicas trarão às nossas memórias. E vamos então deixar agora nosso espírito, nossa emoção falar mais alto. Vamos curtir da melhor forma, vamos tomar aquela cervejinha, para quem gosta, aquele vinho, aquela aguinha gelada, né? O garçom ali, por favor, olha, pedindo uma cervejinha ali, o amigo ali. Deixa um vinhozinho aqui, por favor, também. Né? Tem um salgadinho de gosto também, para quem quiser. Enfim, isso é que eu proponho vocês agora nessa próxima hora. No nosso programa de hoje teremos o nosso Dois Tempos. Hoje, relembrando um cantor que nos deixou agora na semana passada e que teve uma fase áurea nos anos, décadas de 60 e início da década de 70. Miltinho, vamos relembrar uma fase boa do nosso Miltinho. Também o nosso Papo Nutritivo, a continuação do Papo Nutritivo da semana passada sobre triglicerídeos, e a Denise vai falar pra gente, então, pra você ter um pouquinho, né, Denise? Tem uma sequência daquele papo, né? Exatamente sobre o que, então, você vai falar hoje. Oi, Marquinhos. Então, eu resolvi complementar o e-mail do nosso ouvinte Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Ele me mandou um e-mail perguntando quais os alimentos ajudavam a controlar o triglicerídeo. E hoje eu vou falar dos alimentos que devem ser evitados para evitar a hipertrigliceridemia, ou seja, altos níveis de triglicerídeo. Já já eu volto. Não, isso é quebra-língua demais para mim. É isso que a Denise falou, tá, gente? Daqui a pouco, então, vocês vão ouvir ela explicando isso aí. Então é isso. Se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos, o envio do seu repertório para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ele é feito, ele é produzido por você, você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas, aquelas músicas que você mais gosta, e a gente então vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. O e-mail para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. E se você preferir, pode mandar seu pedido musical de viva voz que a gente coloca aqui. batepapomusical1@gmail.com. Abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir Cartola cantando Peito Vazio, composição dele, Cartola, e Elton Medeiros. Fazer quando a saudade aperta, foge minha inspiração, sintomas de certa. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no alto a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou se meus conselhos de amigos e garanto que não perderei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai. Minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não perderei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai. Ouvimos de Cartola e Alto Medeiros, na voz do Cartola, Peito Vazio. Na sequência, Jorge Versilo canta Devaneio, composição do Jorge Versilo. Essa canção foi um pedido da Thaís Calduro. Thaís, então, você pediu. Jorge Versilo tá aí, tocando para você. Mãos. foi um devaneio meu, um veraneio seu, um outono inteiro em minhas mãos. Ouvimos com Jorge Versilo, dele, Devaneio, atendendo ao pedido da Thaís Calduro. Obrigado, Thaís, pela participação. Continue sempre participando com a gente, ok? Quem também nos mandou e-mail pedindo para ouvir com o quarteto em si a canção Nabucodonosor, de Sérgio Porto, nosso Stanislau Ponte Preta, foi o Regivaldo. Regivaldo, também você pediu para ouvir, está aí ouvindo Nabucodonosor com o quarteto em si. Ouvimos com o quarteto em si, Nabucodonosor, do Sérgio Porto, atendendo ao nosso Regivaldo, grande Regi. Obrigado pela participação, Regi. Continue sempre ouvindo e participando com a gente, ok? Na sequência, ao seu Valença, canta Tomara, de Rubem Valença Filho, e ao seu Valença. Meu Deus, tomara que tudo que nos separa não frutifique, não falha. Tomara, meu Deus. meu Deus, tomara que tudo que nos amar só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara. Nação solidária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós. Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara uma nação solidária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós. De Rubens Valença Filho, Alceu Valença, ouvimos com Alceu Valença, Tomara. Marcos Sacramento canta Meu Rádio e Meu Mulato, de Erivelto Martins, o que é um retrato de um momento, sobretudo ali na década de 30, quando o rádio estava entrando, né, aqui no país, começando as transmissões de rádio. Os rádios eram imensos, aquela coisa, tinha uma audição quase que coletiva de rádio, e quem tinha um aparelho de rádio era uma elite. Então, o Erivelto Martins compôs essa canção e o nosso Marcos Sacramento vai cantar pra gente agora, mostrando um pouquinho como era aquela época. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, povarel lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música ou não ter coração. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, povarel lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música ou não ter coração. Acabo eu perdendo a paciência, estou cansado, cansado de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um, por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu nunca vi maldade assim, tanto zombar, zombar de mim. Disse o poeta que com amor era descrente, quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente. A acabo eu perdendo a paciência. Estou cansado, cansado de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu nunca vi maldade assim, tanto zombar, zombar de mim. Disse o poeta que com amor era descrente, quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente. Comprei um rádio muito bom, a prestação, levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, povarela no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música ou não ter coração. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música ou não ter coração. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música ou não ter coração. Dois tempos. Milton Santos de Almeida nasceu em 31 de janeiro de 1928, no Rio de Janeiro. Nas décadas de 40, integrou diversos grupos vocais: Cancioneiros do Luar, Namorados da Lua, Anjos do Inferno. Com este grupo, chegou a viajar aos Estados Unidos, acompanhando Carmen Miranda. Participou ainda dos Quatro Ases e um Coringa e Milionários do Ritmo. Em 1960, lançou seu primeiro disco solo, Um Novo Astro, iniciando uma carreira de enorme sucesso no início da década, marcada pela sua voz anasalada, afeita aos sambas de Teleco Teco e às canções românticas. No total, gravou mais de 100 discos. Mas na década de 70, com o declínio do seu gênero musical, saiu de cena nas grandes capitais, concentrando suas apresentações em cidades do interior. Seus maiores sucessos foram Mulher de 30, Eu e o Rio, Poema das Mãos, Menina Moça, Poema do Adeus, Ri, A Canção que Virou Você, Volta, Devaneio, Recado, Lamento, Murmúrio, Cheiro de Saudade, Canção da Manhã Feliz, Palhaçada, Notícia de Jornal e Meu Nome é Ninguém, entre muitos outros. Acompanhava-se ao pandeiro e dominava o ritmo como poucos. Passou ao longo de sua carreira pelas gravadoras Sideral, RCA Victor, RGE, Odeon, Movieplay e Globo Columbia. Morreu no dia 7 de setembro de 2014, vítima de uma parada cardíaca. Nosso convidado dos Dois Tempos de hoje é o cantor Miltinho. Vamos ouvir de 1962, Palhaçada, composição de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. E de 1974, Ninguém é de Ninguém, composição Toso Gomes, Luiz Mergulhão e Humberto Gomes. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa, por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Estavas roxa, roxa por trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem bobo a mais. Eu, quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Agora, cara, cara, cara de palhaço, pinta, pinta, pinta, pinta de palhaço. E a roupa? Pela mulher que não me quer, mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim. Ha! Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Dois tempos. Tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. Assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esse foi o nosso Dois Tempos e hoje focalizamos o cantor Miltinho. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Dois Tempos. Se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer fazer comentários, críticas, sugestões, mande e-mail para bate-papo musical 1@gmail.com. Paulinho da Viola canta de Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de... Papo Nutritivo com Denise Braga. Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos conhecer alguns alimentos que devem ser evitados para prevenir o aumento do nosso triglicerídeo. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dor: nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Só pra gente relembrar, os triglicerídeos são um tipo de gordura depositados no nosso tecido adiposo, provenientes de alimentos ricos em gorduras e da síntese de carboidrato no fígado. Então, por isso, a nossa primeira dica é evitar alimentos gordurosos, como pele de frango, aquela gordura amarela da carne, manteiga, alimentos fritos, alimentos como toicinho, linguiça, salsicha e produtos industrializados, pois são riquíssimos em gordura. A nossa segunda dica é evitar alimentos ricos em carboidratos, como algumas frutas, incluindo também tubérculos e raízes, também pães, bolos, massas, arroz. E atenção aos alimentos à base de farinha de trigo refinada, pois são riquíssimos em carboidratos. Mas atenção, para a gente não confundir, os carboidratos não são proibidos. Eles devem ser consumidos em menor quantidade, até porque a única fonte de alimentação do nosso cérebro são os carboidratos. Então devemos dar preferência aos integrais. E a minha terceira dica é evitar açúcar branco, açúcar mascavo, mel, doces e balas, geleias, bolos com coberturas ou recheios, frutas em caldas, chocolates, entre outros. Bebidas como os refrigerantes também devem ser evitados, pois em média cada copo de 250 ml contém o equivalente a 7 colheres de açúcar. E a minha quarta dica, como eu já falei, devemos evitar os produtos industrializados, pois a gordura confere a propriedade de aumentar o prazo de validade e melhorar o sabor. Por isso, todos os produtos industrializados são riquíssimos em gordura. Além das dicas nutricionais, eu também alerto quanto ao tabagismo, pois aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e diabéticos. E esses riscos ficam mais potencializados quando os níveis de triglicerídeos estão altos. E praticar atividade física recomendada pelo seu médico, pois o excesso de peso é a principal causa para o aumento dos triglicerídeos. As bebidas alcoólicas também devem ser evitadas, pois são bebidas calóricas, fornecendo em média 7 calorias por ml, e são capazes de aumentar muito os níveis de triglicerídeos, principalmente cerveja, vinho, uísque, licores, champanhe e batidas. Só para a gente ter uma noção, a cerveja tem 147 calorias, uma taça de vinho tinto seco 107 calorias e uma dose apenas de uísque 247 calorias. Espeço doce, bala, nem se fala, vamos embalar, chocolate, pizza, nem pensar. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje. Complementando um outro que eu já falei, sobre alguns alimentos que ajudam a controlar o nosso triglicerídeo. E depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga e hoje nos falou mais um pouquinho sobre triglicerídeos e aquela palavrinha lá complicada, atendendo ao Jonir. Obrigado, Jonir, pelo seu e-mail. E na próxima semana voltaremos com mais um Papo Nutritivo, com mais dicas da Denise. E se você tem dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Espelhos d'Água canta da autocomposição. Os seus olhos são espelhos d'água, brilhando você. olhando você pra qualquer um. Ouvimos com o Dalto dele Espelho d'Água. Sueli Costa e Paulo César Pinheiro compuseram, e a Simone canta, Cordilheira. Eu quero ter a sensação das cordilheiras desabando sobre as flores inocentes e rasteiras. Eu quero ver a procissão dos suicidas caminhando para a morte pelo bem de nossas vidas. Eu quero crer na solução dos evangelhos, obrigando os nossos moços ao poder dos nossos velhos. Eu quero ler o coração dos comandantes, condenando os seus soldados pela orgia dos passantes. Eu quero apenas ser cruel naturalmente e descobrir onde o mal nasce, destruir sua semente. Eu quero apenas ser cruel naturalmente e descobrir onde o mal nasce, destruir sua semente. Eu quero ter a sensação das cordilheiras desabando sobre as flores inocentes e rasteiras. Eu quero ser da legião dos grandes mitos, transformando a juventude num exército de aflitos. Eu quero ver a ascensão de Iscariotes e no sábado um Jesus crucificado em cada poste. Eu quero ler na sagração dos estandartes uma frase escrita Ouvimos com a Simone, do Paulo César Pinheiro, e Sueli Costa, Cordilheira. Nana Caymmi canta Meu Silêncio, de Luiz Fernando Gonçalves e Cláudio Nucci. Velho com companheiro. Que saudade de você. Onde está você? Choro nesse canto a tua ausência. Teu silêncio e a distância que se fez tão grande me levou você de vez daqui. Sabe, companheiro, alguém também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. Sabe, companheiro, algo em mim também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade. Você. Ouvimos Meu Silêncio, de Luiz Fernando Gonçalves, e Cláudio Nutti com Nana Caymmi. Eduardo Duzek, Cabelos Negros, de Luiz Antônio de Cássio e Eduardo Duzek. Cabelos negros nas minhas mãos. Eu quero seus olhinhos ciganos nos meus sonhos. Eu quero você minha vida inteira, como doce mania. Se fosse qualquer maneira, eu queria você assim como é, sem mentir nem dizer o que não quiser. Eu quero você, criança caída no chão. Eu quero você brilhando, brincando de mim. Pois eu quis você como o sol e as estrelas, noite de lua, nostalgia. Mesmo só pra pensar nessas coisas de amar, na alegria. Pois seu perfume pra encontrar você. De Luiz Antônio de Cássio e Eduardo Zeck, ouvimos com Eduardo Zeck, Cabelos Negros. Chegando agora à reta final desse nosso encontro, vamos ouvir com Gal Costa, O Vento. A composição é do Djavan e do Ronaldo Bastos. Minha morena, tua linda, E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, acompanhando, ouvindo esse repertório. Procuramos fazer com carinho para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, divulgar a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo bate-papo musical @gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, as suas dúvidas para o Papo Nutritivo, sugestão para o nosso Dois Tempos, também o envio do seu repertório para o especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e nós vamos então compartilhar esse teu gosto musical com os nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah.